sei a resposta. Quando ninguém mais se importa, quando a força se esgota, quando penso em penso na cruz pra me lembrar onde eu deveria estar. Mas seu amor tomou meu lugar, carregou nos ombros o meu fardo. Em suas mãos estavam os meus cravos. Por me amar, se entregou em meu lugar. Sobre si meus temores, sua dor curou as minhas dores. Penso na cruz pra me lembrar que jamais me deixará. Penso na cruz pra me lembrar onde eu deveria estar. Mas seu amor tomou o meu lugar, carregou nos ombros o meu fardo. Em suas mãos estavam os meus cravos. Por me amar, se entregou em meu lugar. Sobre si levou os meus temores, sua dor curou as minhas dores. Penso na cruz pra me lembrar que jamais me deixará. Eu não vou desistir, minha resposta é prosseguir. Jesus não desistiu de mim, mesmo me vendo fraco assim. Ele me amou até o fim. Carregou nos ombros o meu fardo, em suas mãos estavam os meus cravos. Por me amar, se entregou em meu lugar. Sobre si levou os meus temores, sua dor curou as minhas dores. Penso na cruz pra me lembrar que jamais me deixará. Jamais.